Oi, Salvador, boa noite, Gol 9972 no Simbra com o trem baixo e travado. Boa noite, Gol 972, avistado. Continua aproximação, traço precede a meia milha, cabeceira no zero. Ok, na escuta, obrigado. No 3, no solo, aos 4,6, direita via Eco, chame solo, 1,21, nesse manobre. Direita, Eco, 219, grato. Salvador, boa noite, voo 0,98,3, solicitação Natal, 4,0, informação de tarde. 7,2, pouso autorizado, pistola 0, vento 1,70 graus, 0,89. Tem livre pouso na 1-0, o gol 1972, obrigado. Alfa Kilo, pátio 3, atento aos sinais, dando aquele pátio 027-13. Alfa Kilo, pátio 3, para até 27-13. 1-1-1-7-0, boa noite. Trato na cor 37, companhia, após a passagem, né, Matheus? Sim, após a passagem, a gente mantém o gol 1-1-1-7-0. Controle Salvador, passarelo 2228, seria possível voar ao Polar ou Vitória da Conquista? Eu devido ao tráfego, mantenho a saída, passarelo 2228, aguarde para voar direto. Obrigado. Solo, solo 47, libere pista direita via Foxtrot, chame o solo 121 decimal 9. Na Fox 219, obrigado. 50. Chegada Mari, descendo para 050. Boa noite, é o voo 972, liberando a pista. Voo 972, boa noite, táxi de Alfa. Chame para o ingresso, táxi de Juliette. Ah, na Alfa, chamando a presença da Juliette, voo 972. 0, voo 1972. 972, correção autorizado, Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, voo 972. Voo 972, boa noite. Ação de identificação autorizada. A chegada Mari, desça para o nível 060. Mari, até o 060. Quando possível, ou se possível, tá? Sim, da chegada, voo 972, número 2 na aproximação. Tenente, voo 972. Apresentada no plano de voo, nível de voo 390, pista em uso 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipar, controle 120.8, transponder 5550, Golno 098. Autorizado São Gonçalo, nível 390 com 44 plano, escola 10 com ponta esquerda, Fuca Zipar, o controle Salvador em 120.8, responder 5550, Golno 098. 5550, contingimento correto, Golno 098, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Repostará 098. Alô, Salvador, Golno 868, Zero 1, está pronto para pushback acionamento? Portão 1 livre, chame táxi no 868. Chamada para o táxi no 868. Azul 4062, desça para 2010, azul estima 021, não autorizada, final do procedimento QLS. Sushil, descendo para 2021, autorizada, final de teste. controle, o gol 1170, desvio à esquerda, 15 a 20 graus da rota, possível, 40 milhas. Ele precisa, gol 1172, reporte ao técnico. 1170. Mano 1170. Solo Salvador, gol 1098, solicite seu acionamento na posição e conselho ao postilete. Tem livre acionamento, chame para o puxo no 098. Reportaremos no 098. Fala Salvador, com 968 para o táxi, 131 a bordo, 2 horas e 20, Salvador como alternativa. 868, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pisando 0, ajuste no 021. Ponto de espera quando pronto, chame torre 198 decimal 95. Gol no 868, tem um bom voo. Salve, frente 130 táxi, direita até o ponto de espera 90, estado no 021, do lado 129.54. Boa noite, 98, muito obrigado, boa noite e até a próxima. O 1170 após desvios voa direto destino, Campina Grande e suba restrito para o nível de voo 350. Em questão após desvio, Campina Grande na proa e restrito 350 nível, voo 1170. Controle Salvador, passarido 2228, negativo, Recife 288. 1260 ou 13325 ou ainda 13395. 260, 3325, 3395, obrigado. Turma 172, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3000, 021, ajuste. 084, ajuste ao timbre no 021. No 021, ajuste, autorizado a linha decolar no 0186. No 098, no 098, no 3, livre, chame táxi no 098. Depois teremos, 098. 1070, chame o centro Recife, na frequência 126, decimal 85. Centro Recife 1285, grato, uma boa noite. Turma 1172, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo para 320, ou 1172. Declando 59, chame controle Salvador, 120, decimal 8, mas acho. 08, boa noite, 868. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 868, Pucajama. 868, boa noite, contato radar, vou para o nível 230, sai da PUCA. É da PUCA 230, 868. autorizado o procedimento para o 1972? 172 completando a redução para 2009, autorizado 2010, autorizado final de procedimento, reporte estabilizado. Estamos mantendo 200 e autorizado o procedimento. Sul 4062 está estabilizado, pessoal. 4062, Santa Torre, 1895. 1895, obrigado. Estou em Salvador, boa noite, Azul 4062, estabilizado na final. 062, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, checa o trem, verto 1, 80 graus, 109. Travou, 4062. Salvador, voo 0098 para o táxi, com 1920 no POB, 3 horas de autonomia, alternando Maceió. Voo 1098, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 021. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1908, decimal 95, voo 028, tem um bom voo. Entre táxi é à direita, ponto de espera, 1895, no 098, obrigado, valeu. Estabilizando em LS de avisão. 172, chame a torre em 1895. 1895, até depois. Salvador, 1172, boa noite. De gol, 1172, continua a aproximação, aguarde pista livre, no voo para o pouso. Tráfico avistado é parte externa, baixar travado. Vento 180 graus, 129. Reportaremos o gol 1172. Salvador, boa noite, voo 1098, ponto de espera da 10 pronto, qual será a nave na frente? Presente, voo 1098, boa noite, mantém o ponto de espera. 1868, chamo no centro Recife. 26.85. Confirma, 1085? Ativo. 2588. Solo 04, libere pista direita via Fox, chame Solo Salvador 1219. 219, obrigado. Boa noite. Boa noite. Pista no zero, pouso autorizado, vento 180 graus, 089, ajuste ativo 2021, checa o trem. 1021, embaixo travado, livre ponto, gol 1172. 1098, 737, companhia na curta final, após a passagem, já em manter. 209 da companhia, nenhuma tem 09. 62, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette. Pois não, autorizado Alfa e Juliette, portão 01, no azul 4062. Alfa e Juliette, 01, no posto. Gol 1172, solo 07, direita via Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 9. 219, calibrando, espera aí um pouquinho. Já. Ô Salvador, 1171, livrou. 172, boa noite, autorizado Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa, Juliette, portão 7, obrigado. Declaro 09, chame controle, Salvador 20, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao gol 1098, decola, não se escuta. 0098, boa noite, contato radar, vou para o nível 390, saída PUCA. 390 na saída PUCA, gol 1098. Palma 1, Estrela de Catango, boa noite, está em contato radar, agora 69 milhas, tudo é de Salvador. Mantenha a prova de mar e pode interceptar a chegada mar e reposta de viagem descida. A escatão está autorizada para o estado. Sou que eu acho que a Tango desça sem restrições para 2010, o ajuste 10021. Romeu, esse que eu acho que está tão autorizado esse nosso procedimento ILS em aporte estabilizado. Quando tudo autorizado o procedimento ILS, o reator passará estabilizado, isso está fazendo graça. Romeu Golf, está em contato radar, agora 65 milhas do oeste de Salvador, foi na proa de TAP para necessitar a chegada à mar e repassa os 10 decidos. Romeu Romeu Golf, está a nível descido até 3 mil pés, o azul chama 021. Tosca, Tango estabilizado em LS X-Ray. Tosca, Tango, chame a torre em 11895. 1895, boa. Doze, muito boa noite, Papá Romeu, Whisky, Oscar Tango, estabilizado, ILS X-Ray, trem fixo. Dona pro Romeu, meu bolso. Romeu, bolso autorizado para de Duna, desce para 2010, o ajuste permanece no 021, está autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, Dona, está autorizado, ILS, reporte estabilizado, meu bolso. Romeu Whisky, Oscar Tango, no solo 38, confirma a causa do estacionamento? Está geral, senhor. Te dá infra-aero para descarregar, após vai passo 4. Tá, tá ok. Então descarrega no pátio 3, saber informar, já que no pátio 3 tem geral o pátio 3, pátio 5 e pátio 4. Vai ser no pátio 3, descarrega no pátio 3 e prossegue após o pátio 4. Gente, então pátio 3 autorizado, mantém essa frequência. Reporte para prosseguir o TAC até o pátio 4, também nessa frequência. Reportar nessa para prosseguir o pátio 4, grato, o isso está acertando. Utilizando a NS, o Romeu Honda Golf. Honda Golf, chame a torre em 18895. 18895. E, boa noite, Papai Romeu, Romeu Honda Golf. Pelo 2, reporta. Fotos ao campo, confirmam por peixe de pouso. É, eu no 7 mesmo, estou autorizado, cancelando e segue direto. Ciente, tráfego avistado, plano ISR cancelado de 4-4, reporte base para o final no 7, ao meu gol. Batalha de base para o final no 7, negócio.